Graça e paz, irmãos e irmãs. Que grande privilégio é o nosso, que grande alegria poder ler a palavra do Senhor ou ouvir a palavra do Senhor. Muitas pessoas ao longo desses 2000 anos valorizaram extremamente a palavra. Como Agostinho, como Lutero, Zwinglio, Wesley, outros avivalistas no século XIX e no século XX também, o reverendo Billy Graham. Que privilégio é o nosso hoje podermos nos edificar pela palavra bíblica, pela palavra do Senhor. Bendito seja o Deus que criou os céus e a terra. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos ler o segundo livro de Samuel, capítulo 5. Segundo livro de Samuel, o capítulo 5. É um capítulo que trata sobre, fundamentalmente, sobre o momento em que Davi passa a ser rei sobre todo Israel e um destaque especial para a vitória de Davi diante dos filisteus. Basicamente, o conteúdo é esse, muito embora uma leitura mais detalhada nos leve a uma rica simbologia. Tem muita simbologia aqui no que diz respeito ao ministério de Davi. Um comparativo com o ministério de Jesus. Então, é um capítulo maravilhoso para você estudar, ler com calma, pegar comentaristas e ser edificado pela palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma breve devocional, como temos feito, e o Senhor tem nos agraciado demais. A mão do Senhor tem sido sobre nós, em nosso favor, e por causa disso eu já venho dizendo a vocês: um trabalho que começa há 5 anos atrás, sem grandes pretensões, hoje alcança 378.114 escutas e visualizações. Isso no WhatsApp, no blog, no YouTube. Esse é o total geral, mais do último relatório para cá, mais 8 mil de 370.733 para 378.114. Estamos atingindo 20 nações e o Senhor tem realmente nos abençoado muito, muito mesmo. E fica aí para você, eu só vou falar mais uma vez, depois silencio quanto a isso, porque confio no Senhor. O nosso Pix é 247-190-158-16. 247-190-158-16, tá bem? Ou 16, para aqueles que são de outros países e vão tentar fazer um depósito por esse instrumento. Muito bem, vamos à leitura da devocional de abertura que nos foi enviada pelo pastor Paulo, e o texto é de Henry Nouwen. Nos enviou hoje e diz assim: defendendo o que é nosso, em um mundo tão cheio de turbulência social e política e um enorme sofrimento humano, as pessoas de fé frequentemente serão ridicularizadas por causa de sua assim chamada ineficácia. Muitos dirão: se você acredita que existe um Deus de amor, deixe o seu Deus fazer alguma coisa sobre isto. Alguns simplesmente declaram a religião como irrelevante, enquanto outros a consideram um obstáculo à criação de um mundo novo e melhor. Muitas vezes Jesus diz a seus seguidores que, como ele, serão perseguidos, presos, torturados e mortos. Mas ele também nos diz para não nos preocuparmos, mas confiar nele em todos os momentos. Gravai bem no vosso espírito de não preparar vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Lucas, capítulo 21, 14 e 15. Não tenhamos medo do ceticismo e cinismo vindo em nossa direção, mas confiemos que Deus nos dará a força para defender o que é nosso. Autor, Henry Nouwen, e nós agradecemos a Deus por mais esse texto que nos foi enviado pelo pastor Paulo, lá do Paraná. Que grande alegria ouvir já esse texto de abertura, e de fato, confiemos em Deus, ele nos dará força para defender o que é nosso, a vida que ele nos deu. E agora vamos ler 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim o texto: então todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e declararam: vê, nós somos dos teus ossos e da tua carne, teus parentes de sangue. Já antes, quando Saul reinava sobre vós, eras tu que saías e entravas com Israel no comando das tropas. E Yahvé te prometeu: és tu que apacentarás o meu povo Israel, e é tu quem governas os habitantes de Israel. Todos os líderes de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei celebrou um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi, rei de todo Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Eu vou ler os cinco e mencionar só a simbologia, depois você estuda. Em Hebrom, ele reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre Judá. Veja, Jesus começa o seu ministério com 30 anos. Os sacerdotes podiam iniciar o seu treinamento, sacerdotes lá no tabernáculo, no deserto, começavam o seu treinamento aos 25 anos, mas começavam efetivamente aos 30 anos. Os sacerdotes, agora Davi e depois Jesus, começa na idade sacerdotal, na idade do rei Davi. Eu repito, tinha Davi 30 anos quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Mas os sacerdotes e Jesus não reinaram 40 anos. Sim, mas tem uma simbologia presente. 4, 40, 400 representam a forte tribulação, a luta. Lembram de Jesus no deserto? 40 dias no deserto? E a composição da perfeição, que é o número 7, ela é formada pelo número 3, onde nós vamos ver a ressurreição de Jesus, a grande virada da história, a história de Esther. Mais 4, nós vamos ter a experiência da plenitude quando desempenhamos nosso ministério, mas sabemos que em nosso ministério há lutas e tribulações. 3 mais 4, 7. E isso também nos remete ao tempo criacional. Deus criou todas as coisas em 6 dias, no sétimo ele descansou. Então eu repito só a leitura, depois você se aprofunda. Tinha Davi 30 anos quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. 3 mais 4, 7, formando aí o tempo preciso, pleno. Em Hebrom, ele reinou 7 anos, tempo completo, e 6 meses sobre Judá. O seis vai ser muito importante para nós entendermos as forças que se opõem a Deus. Por um lado, o tempo completo da criação menos o descanso. E por outro lado, o 6 vai ser muito representativo na apocalíptica que nós, mais os teólogos, estudam, tá bom? Os livros apocalípticos. Então, em Hebrom, ele reinou 7 completo e 6 meses sobre Judá. O que foi completo no 6? O tempo que Deus criou os céus e a terra. E o que não foi? O descanso, ou seja, para alcançarmos a plenitude, nós temos que descansar também. Esse descanso é para todo o nosso ser, é para toda a nossa vida. Então, em Hebron, ele experimentou os 7 anos. A plenitude, incluindo o descanso, o regozijo, mais 6 meses sobre Judá. Não incluiu o regozijo, houve muita luta, muito dissabor. Tá? Em Jerusalém reinou 33 anos. Jesus morre com 33 anos. 3 e 3, né? 3 multiplicado por 10, 30 mais 3. Então, outra simbologia. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre Judá, apontando para o Messias, seu ministério de 33 anos. Louvado seja Deus. Depois, tarefa para o seu aprofundamento. Versículo 6. O rei Davi e as suas tropas partiram para Jerusalém a fim de expulsar os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais advertiram a Davi: não conseguirás entrar nessa cidade, até mesmo os cegos e os aleijados são capazes de te impedir, querendo dizer que Davi jamais conseguiria vencer aquela cidade inexpugnável. Mais uma paradinha, irmãos. O ponto alto das campanhas militares de Davi foi o estabelecimento de Jerusalém. Esse é o ponto alto. Como sua cidade real e como capitão da nação de Israel, como capital, perdão, da nação de Israel. Então, esse é o ponto alto, mais elevado. O primeiro sítio, lugar de pesquisa, tá bem? Para quem não sabe o que é sítio. Primeiro sítio arqueológico em Jerusalém foi ocupado cerca de 3 mil anos antes de Cristo. Olha que interessante, 3 mil anos antes de Cristo e já era uma cidade real nos tempos de Abraão, Gênesis 14, 8. Situava-se na fronteira entre Judá e Benjamim, mas era autônoma. Como havia sido tomada pelos jebuseus, confira em Juízes, capítulo 1, era às vezes também chamada de Jebus. Os jebuseus eram um povo nativo cananeu. Vou repetir, os jebuseus eram um povo nativo de Canaã, que viviam na área de Jerusalém e nas regiões vizinhas. A expressão fortaleza atribuída à cidade surgiu por causa da colina mais ao sul da cidade, na qual erguera-se a grande fortaleza dos jebuseus. À medida que a cidade se expandia, especialmente na época de Salomão, o termo fortaleza passou a designar a cidade de Sião como um todo fortificado, Isaías 1, versículo 8. Aqui é impossível você se aprofundar, a menos que você vá para a geografia. Você tem que olhar os mapas do período, os achados arqueológicos, porque só essa maneira te permite um aprofundamento no texto, ou seja, você tem que recorrer à geografia. E é fácil hoje, está tudo em nossas mãos com os mapas, os achados arqueológicos. Você pode baixar muita coisa em seu celular. Em muitas Bíblias, no final das Bíblias, tem alguns mapas, em outras você não encontra, mas você encontra programas, inclusive de bibliotecas fora do nosso país, mais na Europa, na Inglaterra, onde você vai, poder ver esses sítios arqueológicos, tá bom? Fica aí a dica. Muito bem, esse era o mais importante do texto, né? Davi aclamado rei, toda essa simbologia mencionada, mas que você tem que estudar, essa geografia que você tem que estudar também. E agora nós já podemos partir para uma questão da história de Israel. Versículo 7. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião, e essa passou a ser a cidade de Davi. Naquele dia, Davi declarou ao seu exército: quem desejar vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por esse motivo que costuma-se dizer alegoricamente: os cegos e os aleijados não têm direito de adentrarem a casa de Deus. Isso é uma alegoria, né? Assim, Davi se estabeleceu na fortaleza e lhe denominou Cidade de Davi. Com o passar do tempo, Davi foi construindo moradias e defesas em redor, desde o Milo ou o Aterro, desde o Aterro, que ficava ao lado leste da cidade, até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Aliás, irmãos, irmãs, quanto mais próximo você tiver de Deus, mais forte você estará na sua vida como um todo. Não é que não vai ter problemas. Lembre do 4, do 40, do 400. Você vai ter problemas, mas Deus é contigo, será contigo e te abençoará. Versículo 11. Então Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros que edificaram uma casa para Davi. Então concluiu Davi que Yahvé o confirmara como rei sobre Israel e que seu reino estava prosperando por causa do amor que o Senhor dedicava a Israel, seu povo. Quando Deus nos abençoa, as coisas vão acontecendo. Deus vai mandando a provisão em todas as áreas, no campo espiritual, no campo emocional, no campo intelectual, no campo material, no, em todas as áreas da vida. Deus vai abençoando. Versículo 13, irmãos, que vai falar dos filhos de Davi. Eu já lembrei a vocês, numa outra ministração, não é o que a Torá recomendava, os primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, o Hexateuco, cinco, seis primeiros livros da Bíblia, não é o que o Senhor recomendava, que alguém tivesse tantas esposas, mas os reis acabaram por tomar essa decisão e imitar os outros povos e se deram mal por isso, porque não era a vontade do Senhor. Mas vamos ver os filhos de Davi em Jerusalém? Versículo 13. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobade, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafiá, Elisama, Eliadá, Elifelete. Vou repetir, Elisama, Eliadá, Elifelete. Esses são os filhos de Davi. A partir do versículo 17, a conclusão desse capítulo, Davi vencendo os filisteus, é mais uma área que Deus nos dá a vitória nessa vida, mesmo em meio às lutas que nós temos, como vimos na devocional de Henry Nouwen, que nos foi enviada aqui, mais um sinal disso. Temos as lutas, mas Deus nos ajuda a vencer. Vamos fechar o capítulo do versículo 17 ao 25. Quando os filisteus souberam que Davi havia ungido rei sobre Israel, Perdão, quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Assim que tomou conhecimento dessas notícias, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor: "Devo atacar os filisteus?" Indagou ele. "Tu os entregarás nas minhas mãos?" E Javé respondeu a Davi: "Ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Se você quer saber se deve fazer algo ou se não deve fazer, meu irmão, minha irmã, só há um caminho, a oração. Você tem que conversar com Deus para saber claramente o que ele deseja." Davi perguntou, Deus respondeu e ele prevaleceu. Vamos ver, versículo 20. Em seguida, Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim e ali os venceu e declarou: "Assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem seu caminho, pelas minhas mãos Javé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos." Então o lugar daquela batalha passou a ser chamado de Baal-Peratsim, o Senhor que rompe os obstáculos. Coisa linda, hein? Para você guardar, gravar, grifar na sua Bíblia. Baal-Peratsim, o Senhor que rompe os obstáculos. É isso que ele faz mesmo em nossas vidas. Temos obstáculos, mas o Senhor rompe os obstáculos. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os acompanharam. Os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: "Não os ataque pela frente, mas dá a volta pela sua retaguarda e aproxima-te deles em frente às amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos por sobre as amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que Javé saiu à frente para ferir o exército filisteu." Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Geba até chegar a Gezer. Louvado seja Deus por esse capítulo e por tudo que nos ensina. Olha esse último bloco. Alguém que fala com Deus, que ora ao Senhor, ora uma vez, ora a segunda vez, e tenha resposta no interior do seu coração, o que Susana ensinou, perdão, Samuel Wesley ensinou o seu filho, o testemunho interior do Espírito Santo. Ela só vai conhecer isso posteriormente, mas Samuel ensinou seus filhos acerca do testemunho interior do Espírito, e outros homens de Deus ao longo da história aprenderam o que é ter o testemunho interior do Espírito. Aqui tem o relato dos filhos de Davi em Jerusalém, e no início nós vimos a conquista de Jerusalém, e abrindo o capítulo, Davi aclamado como rei de todo Israel. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos aclame para os ministérios que Ele tem para cada um. Que Ele nos dê a unção, o poder, a autoridade da conquista. Que nós vençamos os filisteus, mas conversando com Deus, ou seja, falando: "Senhor, qual é a tua vontade